Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje vamos conversar com o Sr. Padre António Jorge, responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil Viseu. Falaremos das Jornadas Mundiais da Juventude que se realizam este ano em Espanha, de 16 a 21 de agosto, e onde são esperados mais de 1 milhão de jovens. O nosso convidado é o responsável pela juventude de uma diocese e um analista do comportamento dos jovens. Por esse motivo, aproveitamos para analisar o comportamento de alguns jovens e, eventualmente, o que poderá ter falhado na família ou na sociedade, levando-nos a ter reações e conceitos de felicidade bem diferentes, ou até opostos, de uns jovens para os outros. Ao mesmo tempo, falaremos dos adolescentes de hoje. Há quem afirme que são mais inseguros e que, por isso, alguns são capazes de continuar adolescentes mesmo com 30 anos. Quais serão as causas? Divórcio dos pais? Falta de valores? Ou outras? Por fim, falaremos das muitas atividades dos jovens em Espanha, com o tempo muito ocupado, bem como da agenda do Bento XVI, uma agenda muito intensa que começa cedo e acaba tarde. Neste momento, vamos começar esta conversa com o nosso convidado, falando sobre a vocação e a missão, bem como sobre um sínodo que está a decorrer na Diocese de Viseu e que terá a duração de 5 anos. Senhor Padre António Jorge, quando tenho a sorte de ter um sacerdote aqui na rádio, não resisto a lhe perguntar como é que descobriu e como é que começou a ter consciência de que tinha vocação para a missão de sacerdote. Poder-me-á dizer, isto é um assunto particular, isto é um assunto muito meu, mas, quer dizer, de facto, há assuntos interessantíssimos em relação à vocação, que são bonitos de a gente saber, são gratificantes. Eu próprio às vezes fico deslumbrado, porque como é que o Senhor nos chama, não é? Quer dizer, com coisas às vezes tão simples, se estivermos atentos, acho que é uma maravilha. Estou-me a lembrar que há anos teve aqui um colega seu, um sacerdote, que até esteve bastante tempo aqui na zona de Oliveira do Hospital, no arciprestado, e ele dizia: a minha vocação começou porque eu comecei a olhar para o bispo e gostei de ver a forma como ele estava. Portanto, portanto, Deus toca-nos de tanta forma, não é? Mas pronto, Sr. Padre António Jorge, dou-lhe a palavra, está bem? Antes de mais, bom dia. É com muito gosto que também tenho esta oportunidade e aceitei-a logo à primeira para poder testemunhar a vocação. De facto, como disse, é uma questão pessoal, mas não é para ficar fechada. A vocação é para se partilhar, é para se anunciar. Sobretudo, anunciar-se o amor de Deus que a cada pessoa quer chamar ao seu convívio e também a realizar uma missão no mundo e na Igreja. Quando eu dou testemunho vocacional, eu não costumo evocar assim nenhum acontecimento em particular. De facto, Deus chama por coisas triviais e às vezes por acontecimentos marcantes. Eu diria que a minha vocação vem de cedo, vem desde a infância, do acompanhamento na família, na paróquia. Portanto, fui chamado nesse ambiente, que é o ambiente natural da família e da paróquia, onde cresci, na catequese, com os meus irmãos. Eu sou mais velho de 4 irmãos. Portanto, desde cedo soube o que era a corresponsabilidade com os meus pais, no estar com os meus irmãos e de os ajudar também a crescer. Mas foi desde cedo ali, entre os 6 anos e os 10, que de facto começou a despertar em mim o desejo de ir mais além. Talvez até entusiasmado pelo meu parco, pela catequese, sobretudo no acompanhamento que me faziam, iam escutando de mim algumas expressões de uma tentativa de relação com Cristo, claro, à maneira de uma criança, nunca naturalmente nada de lógico. Muitas vezes eram afirmações à volta, por exemplo, do amor para com a Eucaristia. Eu fui acólito desde muito pequenino, sucedi ao meu avô, digamos assim, e tudo isso foi-se no círculo foi-se formando ali a ideia de que queria ir para o seminário, de que queria ir para neste caminho da vocação sacerdotal. Eu dizia que se a Eucaristia era assim tão importante para o mundo, porque o mundo sem a Eucaristia acabava, então eu poderia ser alguém para a Eucaristia e, portanto, naturalmente que estas coisas que agora estou aqui a dizer, esquecias. Isto foi a minha mãe que as lembrou mais tarde. Olha, tu dizias isto e, claro, depois tudo se tornou decisivo quando, no direcionamento dos estudos, deixando a escola primária, eu tinha que escolher, tinha que optar. E era muito frequente naquela altura, em 82, ir para o seminário, e então embarquei no seminário. Como decisão própria. Eu lembro a minha mãe, naquele verão, perguntar: mas é mesmo isso que tu queres? Então, se queres, apoiamos-te, portanto. E lá escolhi o seminário. Eu era muito pequenino, portanto, foi uma experiência naquele tempo marcante. E foi ali que começou o rumo da vocação. João Paulo II acreditava muito nos acólitos, que, portanto, dos acólitos podiam vir muitas vocações. Portanto, era uma coisa que que ele incentivava, na esperança de que, começando como acólitos, amanhã tivéssemos sacerdotes, ou que tivéssemos freiras, ou outra coisa qualquer. Sim, aliás, a vocação sacerdotal, sabemos, para o Papa João Paulo II é uma coisa muito séria. Sim, sim. Para todos, mas ele em particular dá-nos o testemunho de quem, por um lado, viveu esta abertura ao chamamento para o sacerdócio como uma questão muito a peito. Por um lado, porque ele teve tantas oportunidades para ser outra coisa, para ser um artista de teatro, para ser um desportista, vá lá, ele conviveu com esses mundos todos e, portanto, e é ambientes que puxavam para outro lado. Mas também soube o que era defender a própria vocação em ambiente de clandestinidade e, por isso, ele levou muito a sério sempre a resposta à vocação. Essa importância do estar próximo da Eucaristia, no caso dos acólitos, também nós, apoiados também no Papa e nos Papas, achamos que é muito importante o trabalho com os acólitos, o acompanhamento, precisamente por causa disso. Servir ao altar como acólito não é uma questão meramente funcional. Não é só porque dá jeito ao padre, ou porque é bonito alguns jovens envergarem uma alva e estarem ali próximos. Não é só uma questão funcional. A aproximação do altar acaba por ser uma aproximação gradativa de Jesus Cristo. É estar mais perto. E a vocação não é só um caminhar de nós para ele, é também uma atração. Portanto, Jesus atrai aqueles que estão próximos do altar. Pode não ser para ser padre só, mas para ser felizes, ser cristãos, e porque hoje também raparigas acolitam, portanto, sim, sim. Pode ser de facto para a vida religiosa. Portanto, esta aproximação não é só um encontro de nós para o altar, é também Cristo a atrair e a chamar para um convívio misterioso. Que depois dá em caminhos de felicidade. Padre António Jorge, pelo que me está a dizer, e eu estou a achar interessante isso realmente, e ainda não tinha ouvido, ficou a ideia que é extremamente importante as pessoas que dão formação aos acólitos, que os vão puxando para este campo, não é? Quer dizer, mostrando-lhe de facto a beleza, não é? Porque muitas vezes as pessoas vão mais, pronto, são crianças, vão mais porque os pais lhe disseram para irem, ou porque o catequista, ou outra coisa qualquer, mas é necessário, desde logo, de princípio, a começar a formação esses jovens, não é isso? Sim, diz bem. Portanto, há pouco disse uma coisa interessante. Deus chama às vezes por coisas triviais, não é? É. Ou é porque o pai quer, acha bonito, ou porque o parco precisa, porque a paróquia de facto tem que dar espaço também aos jovens. E a melhor forma de o fazer na Eucaristia é ocupá-los. Tem este lado prático. Agora, isto é só um ponto de partida. A Igreja tem a responsabilidade, imediatamente, a esta abordagem humana, de que é preciso haver acólitos. Até porque a Eucaristia, como ato litúrgico, precisa de que seja uma participação ativa, portanto, para ser verdadeiramente liturgia. Mas não é só, portanto, é preciso mais. Não só pelos argumentos da teoria da liturgia, é que é preciso haver também uma participação consciente. Isto para todos os fiéis. Mas no caso dos acólitos, concretamente, logo que eles são assim entusiasmados em ajudar na missa, o que é muito fácil para os mais novos, porque de facto estar ali é melhor estar a servir do que estar parados, não é? Mas logo, imediatamente a seguir a isto, a Igreja tem a responsabilidade da formação. E aqui a ciência litúrgica já é muito experiente nesta matéria, ou seja, É necessário aos acólitos, para além desta abordagem humana e do relacionamento humano que é necessário, antes e depois da Eucaristia, já que durante, enfim, é o ato como é ele próprio, numa relação com Cristo, mas a Igreja, na pessoa do Padre e dos formadores e dos colaboradores dele, é de dizer que não é, acolitar não é só estar ali a fazer qualquer coisa. É também a estar a fazer uma relação profunda com Jesus Cristo, o que implica uma formação espiritual. De facto, é preciso, para além da formação técnica, de saber o que se há de fazer na missa, é preciso uma formação espiritual, à medida dos jovens, naturalmente, para que o estar ali não seja só meramente utilitário. Porque aquilo que é meramente utilitário não constrói, cansa, desgasta e leva às vezes a desistir. Por isso é que vemos frequentemente que as crianças, os adolescentes ainda servem à missa, passa a expressão, mas começa a ser o jovem e começa a sentir vergonha. Se houvesse ali uma formação litúrgica e espiritual para além da técnica, se calhar o jovem era capaz de permanecer. E felizmente vemos aí muitos lugares e paróquias onde os jovens não têm vergonha de estar ali a acolitar, e até adultos. Isso é bom sinal, é sinal de que houve uma formação litúrgica, uma formação espiritual, sabem fazer, porque a frequência também ajuda a isso, mas há um crescimento pessoal, de atração para Cristo, porque se for um bom serviço de acolitado, nunca afastará. Poderá o jovem depois optar por outros caminhos, mas nunca afastará de Cristo, se for uma boa formação espiritual. Devagar os teus olhos foram ficando, abrindo e fechando, em abraços, aos poucos por dentro, uma luz clareando os teus passos. Agora já sabes o quanto te dobra o lado errado do peito. Agora já sentes o quanto me deixas desfeito. Sei que não dizes que trazes o medo, mas posso guardar-te o segredo. Posso guardar-te o segredo. Como dois barcos perdidos no tempo, que juntam as velas e chamam o vento, foste deixando as pontas dos dedos largar-te do porto. Agora já sonhas em navegar mais perto do dia que vemos. Agora é difícil não desdobrar o que temos. Sei que não dizes que gostas do medo. Vou desvendar-te segredo. Vou desvendar-te o segredo. Já sabes o quanto nos quebra, nos corre, nos cerca e dispara de perto. Agora já sentes quanto errado está certo. Sabes do perigo, pode ser cedo. Vou-te levando em segredo. Em segredo, vou-te levando. portanto, o padre António Jorge sente que a vocação também foi das coisas melhores que lhe podia ter acontecido na sua vida. Naturalmente. Uhum. Pôs-me na calha de um caminho de felicidade que eu a todos os dias, mesmo até nos momentos menos fáceis, confirmo que realmente é o caminho para eu ser feliz. E como é que como é que reagiram lá em casa e naquele grupo de amigos, não é? Portanto, quando começaram a pensar que, ou a ter conhecimento de que ia para o seminário, como é que as pessoas aceitam? No seu caso, se calhar aceitaram naturalmente, porque disse-me há pouco que o seu pai também já tinha sido acólito. Não, meu avô. Não encontrou assim resistências da família, dos amigos, de ninguém. Acolheram? Como é que foi já agora? Pois, no meu caso, posso-me considerar um felizardo nesse sentido. De facto, quer os meus pais, o meu pai, a minha mãe, que sempre acompanharam os filhos à missa, ou seja, eu sou daquele tempo em que íamos à missa na sequência da catequese, mas os pais também iam, quer dizer, é todo um ambiente, ainda hoje, é todo um ambiente em que se vive e respira a vida cristã, e portanto, da parte da minha família, tive sempre o apoio. No caso desta aproximação do altar, foi o meu avô, a mim é um primo meu, que de facto ajudou a estar sempre ali e a crescer nesse ambiente. Ainda hoje o meu pai e a minha mãe ajudam lá, nos serviços da igreja, e portanto, se houve alguém que me tentou questionar, nunca foi no sentido de desapoiar. Eu lembro-me que tive um tio que de facto me provocava no sentido de dizer, olha que se calhar não é isso, mas nunca prejudicou, portanto, era através de uma simpatia, era talvez até útil para me ajudar a questionar. Mas tive sempre o apoio. Um outro apoio que é muito importante e que ainda hoje, como responsável das vocações, acho importante, é para que os jovens sejam perseverantes, pelo menos num caminho sério da vocação, para além da família, o apoio da paróquia e, sobretudo, o parco é muito importante. E, nesse sentido, eu também posso dizer que fui um felizardo. Quer o parco que me ajudou a fazer o requerimento para o seminário, quer os parcos que tive depois, foram sempre grandes apoios na caminhada vocacional. E depois, uma vez que entrei no seminário aos 10 anos, essa situação de os colegas de criticarem ou de questionarem, nunca senti assim isso muito de perto, porque naquele tempo ia-se para o seminário e vinha-se muito poucas vezes à família. Por outro lado, no meu caso aconteceu o contrário, eu acabei por entusiasmar outro colega da minha terra para ir para o seminário, portanto, ajudava a perceber também, a ver a vocação para o sacerdócio como uma possibilidade, portanto... Pois, muita gente fala da vocação e diz muitos disparates, não é? E dizem muitos disparates. A gente às vezes vê na televisão e noutros locais, e diz, não há vocações por isto, não há vocações por aquilo, quer dizer... O problema não é não haver vocações por isto ou por aquilo. Quer dizer, o problema da vocação, a família tem que estar envolvida. Quer dizer, que se a família não ajuda, se a família não sente que isso é o melhor para a pessoa, não quer, não é? Quer dizer, agora, eu costumo dizer, quando as famílias tiverem noção, quando tiverem consciência de que, de facto, ter um padre na família, se calhar é a coisa melhor que lhes pode acontecer, sim. As famílias ajudam a despertar a vocação, ajudam a acompanhar essa vocação. Agora, enquanto as famílias andarem arredadas de Deus, que não sabem o que é vocação, não querem saber, desviam, aí não haverá vocações e não vale a pena andarmos a arranjar outras desculpas, nem com o padre, nem com o catequista, nem com o vizinho, nem porque é casado, nem porque é solteiro. Quer dizer, porque o problema, eu penso que reside essencialmente nas famílias. Isto é a minha opinião. Sim, senhor. Disse-me há pouco, com 10 anos, que foi para o seminário. Foi para o seminário de Viseu. Fórum de Algodres. É Fórum de Algodres. Fórum de Algodres, na altura, que acolhia desde o 5º ano. E passou todo o tempo lá no seminário de Fórum? Depois em Fórum de Algodres. Fizeram-se aqueles primeiros 5 anos, não é? A partir do 5º ano de escolaridade. E quando passei para o secundário, então já era em Viseu, no seminário maior. Juntamente com os mais velhos, aqueles que estavam a fazer o curso de teologia. E aí foi uma outra passagem, naturalmente que vir para Viseu significou vir para mais perto de casa, porque a minha família, portanto, eu sou oriundo ali de Rio de Loba, que é dista de Viseu uns 3 quilómetros. No entanto, a caminhada continuou, portanto, sempre com entusiasmo, às vezes com alguns questionamentos, não é? Porque mais adiante comecei a estudar filosofia entrar no mundo mais sério da teologia e, claro, a vocação também começou a ser questionada, a ser crivada de muitas dúvidas e portanto, começou por um caminho que não se pode dizer o mais fácil, mas, calhar, o mais decisivo para se decidir a vocação. Já agora, voltando um bocadinho atrás, é verdade que, entrando cedo para o seminário e vendo, olha, este jovem foi para o seminário, às vezes até saía de muitas pessoas aquele piropo, olha, já é um padreco, já é um padre em estatura pequena. Portanto, isto, noutros tempos, de facto, esta imagem estava muito presente. Entrou no seminário, já é padre, portanto. Eu hoje critico muito essa imagem e, aliás, acho que, se calhar, é uma das coisas que leva muitos pais a pôr um bocadinho a pé atrás em relação à possibilidade dos filhos virem a ser consagrados ou na vocação sacerdotal ou na vida religiosa, que é também a da imagem que se formou até agora da pessoa do padre. Eu diria com isto que o que é decisivo não é a afirmação de que já se é padre ou isto quando se faz o início de um caminho. Então, ainda hoje, para mim, ser padre é uma construção diária, não é? Uhum. Ainda hoje tenho que, em atitudes como a oração, como a disponibilidade, como os sacramentos, como a relação com os outros, é nisso que eu construo o meu ser de padre. Portanto, não posso dizer sou padre e pronto, e dormir à sombra da bananeira, como que isso já fosse assim um estatuto. Eu critico muito este posicionamento. De uma forma aprofundada, sou mais a favor de que se olhe para o padre como também para o consagrado como alguém que está em construção diária, não é? Até porque a vocação sacerdotal, bem entendida, até pelos documentos da Igreja, é um meio, não é um fim, não é? O fim é a felicidade, a santidade dos fiéis. O padre tem que se posicionar como um meio, alguém que está, como Jesus, aliás, como mediador, como alguém que está ao serviço. Portanto, logo, se eu hoje não sirvo como meio ou não estou tão bem, eu tenho que me reformular, tenho que me atualizar para ser o melhor meio. Portanto, se eu olhar para a minha vocação como um fim, então eu punha-me a descansar e não fazia mais nada. Portanto, o que faz a diferença entre um bom e um menos bom padre é, de facto, esta distinção entre o meio e um fim. E o padre nunca se pode considerar como um fim. Todos te querem bem, mas tu não. Mas tu não. Todos te querem também, mas tu não. Mas tu não. Eu vou estar aqui, vou estar aqui para quando tu não quiseres ouvir, vou estar aqui. Quando não tens ninguém, eu estou cá, eu estou cá. E quero-te tão bem, tu não vês, tu não vês. Eu vou estar aqui, vou estar aqui, para quando tu não quiseres ouvir. Vou estar aqui por ti. Eu não quero ver o mundo inteiro pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. E quando me vejo ao espelho e pergunto, quando é que esse espelho vai sorrir? Porque eu não quero ver o mundo inteiro pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. E quando me vejo ao espelho e pergunto-me, quando é que esse espelho vai sorrir? Para mim. E pergunto-me, quando é que esse espelho vai sorrir para mim? Eu não quero ver o mundo inteiro pronto esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. Eu não quero ver o mundo inteiro pronto a esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. Eu não quero ver o mundo inteiro. Esquecer que tem alguém que não tem tratado bem. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2. O domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o Sr. Padre António Jorge, responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Viseu. O nosso convidado é responsável pela juventude de uma diocese e analista do comportamento dos jovens. Por esse motivo, vamos aproveitar para analisar o comportamento de alguns jovens. E vamos falar também das Jornadas Mundiais da Juventude, que se realizam no próximo mês de agosto, 16 a 21 de agosto. Entretanto, temos estado à conversa acerca da vocação. E vamos continuar a conversar mais um bocadinho desta caminhada que ele fez, portanto, como seminarista, e agora que continua a fazer como sacerdote. Depois falaremos sobre um sínodo que está a decorrer em Viseu, e que tem a duração de 5 anos, e depois lá iremos então às Jornadas Mundiais da Juventude. Padre António Jorge, de facto, estava aqui a dizer uma coisa muito interessante. Eu até escrevi: ser padre é uma construção diária. Interessante, eu nunca tinha ouvido isto, mas acho que é mesmo isto. E sabe que, e que me perdoe quem me está a ouvir, e também o padre, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que muitas vezes as coisas não estão tão bem quanto deviam estar, exatamente porque alguém se esqueceu disto. Alguém se esqueceu que a construção, que ser padre é uma construção diária. E eu penso que quem mais se tem esquecido, e hoje temos o que temos, a sociedade está como está, e certamente que se calhar não estaria tão mal se as pessoas tivessem noção disto. E eu acho que tem faltado isso à estrutura, às dioceses, porque o que é que acontece? Nós sozinhos não vamos a lado nenhum. Digam o que quiserem, mas não vamos. Nós precisamos de ajuda, todos precisamos de ajuda. Víamos há pouco, os acólitos desde pequeninos precisam da ajuda de alguém. E todos, mas quer dizer, mas isto vai acontecer? Vai acontecer com. Acontece com os acólitos, mas acontece com os adolescentes, com os jovens, e acontece com os de meia idade, e acontece com os velhos. Quer dizer, todos precisamos de ajuda. E se nós não tivermos essa ajuda, não caminhamos. Isto, e o padre não é exceção. E eu penso que muito do que vai mal nesta Europa, para não dizer neste mundo, é porque alguém se esqueceu. Eu penso que se esqueceram disto nas dioceses. E o Papa, o anterior, referia-se muitas vezes a este assunto. Ele dizia, é necessário dar formação contínua, não só aos leigos, mas também aos sacerdotes, mas também aos bispos. Quer dizer, isto é extremamente importante. E eu penso que se calhar, muito, não quero ofender ninguém, não quero magoar, mas quer dizer, muito do desleixo que vai havendo, e a gente nota que isto acontece, infelizmente aqui e além, se calhar resulta de facto destas pessoas que esquecerem, porque o facto de ser padre, de se ordenar, não pode parar, isto tem que continuar, porque se não continuar, o que é que acontece? Desculpe que eu diga, mas quer dizer, se o padre não tiver força para levar o leigo, não leva. Quer dizer, se ele não tem força para se empurrar a ele mesmo, não vai ter hipótese de empurrar ninguém. Mas, quer dizer, mas para ele se empurrar a ele mesmo, tem que alguém o empurrar a ele. Quer dizer, tem que alguém constantemente, se calhar, lhe estar a dizer o mesmo. Nós temos necessidade de ouvir o mesmo, se calhar, não vou dizer todos os dias, mas com muita frequência. Nós todos os dias temos necessidade de comer, todos os dias temos necessidade de beber, todos os dias temos necessidade de dormir, e no nosso emprego quase todos os dias fazemos o mesmo. Mas quer dizer, mas temos necessidade da formação. Se ela faltar, eu penso que falta tudo. Não sei se quer comentar, se não... Sim, é um tema que muito a mim me agrada falar e também todos os dias procuro aprofundar e questionar, que é precisamente o que significa ser padre para mim, pessoalmente, e que é que me parece que seja ser padre hoje no mundo. Eu venho, há poucos anos venho da formação em Roma, em que precisamente os conteúdos formativos foram precisamente à volta disto, a formação sacerdotal, entre aquilo que a psicologia e a espiritualidade diz, e também depois desenvolvendo algumas capacidades para acompanhar, sobretudo os mais novos, no discernimento das vocações e na decisão para a vocação. Há pouco abordámos aqui uma questão que tinha a ver com a imagem do padre. Hoje os padres, sejam eles quem forem e que idade tiverem, temos que nos convencer de que estamos no mundo. Já não estamos naquele tempo da estratificação social, em que o padre, embatinado, não é, com as suas vestes, era intocável, não é? Para além do respeito humano que nos devemos em todas as épocas, mas quem é que o poderia questionar? A sua sabedoria, o seu saber fazer? Porque o padre estava circunscrito a um serviço, estava circunscrito à igreja e à sua sacristia. Costuma-se até popularmente dizer, sabia cantar e ler e pregar e pronto, quem é que sabia mais fazer isso? Ou mesmo que soubessem, quem é que poderia questioná-lo? Mesmo nos ambientes em que eu fui formado, quem é que podia, de nós, da minha parte, questionar um reitor, um formador? Não, quer dizer, havia uma distância que não dava aso a essa abordagem. Agora, estou a viver, eu agora, como padre e como formador, uma experiência que, de facto, hoje nos provoca bastante. Dos adolescentes que eu acompanho, eu ouço todos os dias correções que eu tenho que assumir como correção. É claro que cada um no seu nível, no seu caminho, mas eu tenho que chegar ao meu exame de consciência e dizer o que aquele adolescente hoje me disse é verdade, tem razão, eu tenho que me corrigir. Não é? Portanto, alterou-se totalmente o parâmetro das relações humanas, portanto, e somos todos os dias questionados no sentido quer de afirmar aquilo que está bem, quer até de corrigir o que não está tão bem. Tanto que hoje, falando de formação permanente, se define a formação permanente do padre não só aquelas jornadas, aquele tema que se vai ouvir a um orador, ou aquela reunião de sacerdotes, mas a formação permanente, bem definida, é a capacidade de, no dia-a-dia, ser capaz de colher no encontro com os outros, de colher aprendizagem, ensinamento, aprofundamento, bem-estar no serviço. Portanto, formação permanente é cotidiana. Às vezes, erradamente nas dioceses, chamam-se encontros e colóquios de formação a formação permanente, mas está errado isso. É um conceito errado. São jornadas de formação intelectual. Mas hoje, uma nova abordagem de a atualização do padre implica não só a abordagem intelectual, não deveria só implicar essa, mas também a abordagem humana. Hoje uma boa formação permanente do clero é, no quotidiano, em primeiro lugar, o sacerdote aproveitar todas as ocasiões e todos os encontros, seja até com a pessoa mais pobre, mais idosa e mais limitada, para crescer. Inclusivamente a capacidade de se deixar encontrar e abordar pelas outras pessoas. Portanto, a formação permanente é essa, é do quotidiano, desde que se levanta até que dorme, e até que sofre uma outra doença, quer dizer, aproveitar tudo para ser mais padre, para ser mais mediação entre Deus e os homens. Há pouco falava, de facto, antigamente as coisas eram diferentes, e se calhar por isso é que a Igreja adormeceu um pouco, porque, pronto, há 50 anos, há 50 e tal anos, o que é que acontecia? As pessoas iam à missa, é um facto, ela até era em latim, nem entendiam nada, não é? E pronto, eram fiéis, portanto, as pessoas iam, não há dúvida, mas quer dizer, mas não havia, portanto, mas não havia conhecimentos, ninguém questionava, porque também não tinha conhecimentos para questionar, não é? Não. E hoje a situação é diferente, portanto, começam aqui ou além a aparecerem leigos, os movimentos, portanto, os jovens, que pronto, que têm a cultura e que muitas vezes a cultura que eles recebem na escola não tem nada a ver com a cultura que eles deviam receber. Porque, no fundo, até em oposição, mas uma oposição errada. E por isso eles questionam, muitas vezes podem questionar o sacerdote ou outra pessoa qualquer, exatamente porque eles ouvem na escola algo que está em contradição com o que estão a ouvir ao sacerdote. Eu também sou catequista e este ano dei o nono e o décimo ano. E pronto, e ouvia de facto as ideias que eles traziam, quer dizer, sei lá, muitos assuntos, a criação do mundo, o evolucionismo, quer dizer, porque o que eles ouvem na escola não, está em contradição, está em contradição com a Bíblia. Por isso é natural que eles questionem, que nos questionem, não é? Sim, senhor. Olha uma coisa, Padre António Jorge, a vida de um seminarista é mais complicada que a vida de um outro estudante ou não? Agora tenho que vestir a pele de um seminarista. Pode ser fácil ou difícil, depende. Dizer assim, à primeira vista, complicada, talvez seja à partida exagerado. Até porque, na sequência do chamamento de um rapaz, por exemplo, que é acólito, ou que frequenta o seminário em família, na Diocese de Viseu temos o seminário em família, do qual também sou responsável, põe-se a hipótese de entrar e fazer a experiência comunitária no seminário. Pronto, nesta sequência, entrar no seminário pode não ser complicado. Apesar de que o afastamento da família, deixar os amigos, deixar a escola, enfim, é sempre já o primeiro ponto difícil em que se pede um pouco mais ao jovem ou ao adolescente. Mas eu diria que o caminho vocacional, como discernimento, talvez seja uma descomplicação, se levarmos assim a sério o termo. Se o jovem que entra no seminário se deixar ajudar, se for dócil, eu diria que é descomplicação. Pode-se tornar complicado, de facto, quando não existe este diálogo, né? Porque hoje entendemos o seminário, sobretudo, como uma experiência de relação. Até porque, veja, antigamente, ou há anos atrás, o seminário é uma massa de muitos seminaristas. Eu entrei no seminário e éramos 119. Uhum. Enfim, falar de comunidade aqui, enfim, é um conjunto de pessoas que ali está, mas encontro humano entre formadores e formandos era um encontro raro. Era mais do formador para todos ao mesmo tempo, e por isso a disciplina tinha que ser um bocadinho mais dura. Hoje não. Hoje eu vivo num seminário com 6 adolescentes e outro formador, e portanto o confronto humano diário é muito mais frequente, até sobre questões pessoais e coisas que até às vezes são de vida privada, mas que acabamos por nos confrontar porque estamos todos os dias ali, dialogamos mais, portanto há mais conversa, sabemos as qualidades de todos, mas também sabemos melhor os defeitos de todos, portanto. Mas isto ajuda a crescer, este confronto humano, e acaba por descomplicar o processo vocacional. Agora, quando é que se pode tornar complicado? Quando as intenções que o levam a estar ali não são bem aquelas que é a finalidade do seminário. Aí então a vida torna-se complicada, não é? Não é possível estar dentro de um seminário sem esta capacidade de se deixar ajudar e de aprofundar a questão vocacional, mesmo que o jovem decida, ou descubra, melhor dizendo, não ser padre. Mas se está dentro do seminário e opta por uma vida dupla, imaginemos, isso então torna-se muito complicado porque se torna doloroso. Portanto, o jovem acaba por estar ali num espaço que não é o seu ambiente, não é o seu lugar. Mas se o jovem sabe que está num seminário, concebe o seminário como uma comunidade de crescimento, de aprofundamento vocacional, então ele tem a oportunidade das mais felizes para crescer e encontrar o sentido da sua vida. Se frustra, quanta não leva a nada, quantos dias nos custa a boca calada, e quanto tempo falta até se cumprir cada coisa adiada. Havemos de conhecer o lugar mais belo. Onde nos encontraremos todos e onde a cada manhã se juntem homens e mulheres à força. Quanta estrada se frustra, quanta não leva a nada, quantos dias nos custa a boca calada. E quanto tempo falta até se cumprir cada coisa adiada. Havemos de conhecer o lugar mais belo. Onde nos encontraremos todos e onde a cada manhã se juntem homens e mulheres à força da nossa voz, homens e mulheres felizes no mais. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2. O domingo às 10 e a quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com o Sr. Padre António Jorge, responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Viseu. O nosso convidado é responsável pela juventude de uma diocese e analista de comportamento de jovens. Por esse motivo, o convidámos para nos falar dos jovens, das Jornadas Mundiais da Juventude, que se vão realizar no próximo mês de agosto. Mas, entretanto, temos estado aqui à conversa acerca da vocação e o nosso tempo está quase esgotado e certamente que já não vamos hoje conseguir falar do assunto para que foi convidado. Mas pronto... O Sr. Padre António Jorge vai fazer o favor, se não for este domingo, vem para o próximo e nesse dia conversaremos acerca das jornadas. Mas, entretanto, vamos continuar com esta conversa que para mim está a ser bastante agradável. Padre António Jorge, Bento XVI fez no dia 29 de junho 60 anos da sua ordenação. Disse que o dia da sua ordenação foi o momento mais importante da sua vida. Disse ainda que nesse dia descobriu o que o sacerdote significa para as pessoas e contou o seguinte: havia muita gente que eu não conhecia, mas eu via naquelas pessoas a esperança de que depositavam não em mim, mas naquele sacerdote e na sua relação pela força do sacramento que tinha acabado de receber. Quero comentar estas palavras de Bento XVI, que ele há poucos dias disse na comemoração dos seus 60 anos de sacerdócio. Estávamos há pouco a falar de João Paulo II sobre o ser padre e agora de facto este testemunho do Bento XVI vem mostrar a mesma fidelidade, a mesma seriedade em relação à vocação, mas com outro rosto. De facto são duas figuras diferentes, João Paulo II e Bento XVI, mas acabam por, naquilo que é essencial, por se unir, não é? De facto, o João Paulo II falava da vocação como um mistério. um diálogo misterioso entre Deus e a pessoa humana. Porque vistas bem as coisas na vocação, e visto o padre como um ser em relação com os outros, mas na questão vocacional, no fundo, depois acaba o padre por se ver sozinho a dialogar com Deus. E essa é a sua missão, é falar dos homens a Deus e falar a Deus dos homens, portanto. E o Bento XVI, com este testemunho, nesta ocasião da celebração do seu aniversário, volta a tocar naquilo que no sacerdócio é o mistério. Não só um mistério que é procurado pelas pessoas, e o padre dá conta que é um mediador, mas também do sacramento que está a receber, o que leva a dizer o seguinte: de facto, não somos padres pelas próprias forças. E quem procura o ser padre, mesmo falando agora para a juventude, quem procura o ser padre só porque se sentiu atraído por uma batina ou por aquela figura, e aqui é que vem a descomplicação nesse sentido, mais tarde ou mais cedo vai dar conta que não é isso. E vai ter que purificar todos esses elementos, mas que fazem parte de uma caminhada. Mas ser padre é mais, de facto, é uma relação profunda, mas misteriosa com uma pessoa que se chama Jesus Cristo e que o padre é chamado a tornar presente em vários momentos, sejam eles sacramentais, sejam eles da pregação, sejam eles até no relacionamento humano, portanto. Mas voltando ao testemunho do Papa Bento XVI, o testemunho dele, revelando assim uma grande seriedade sobre a sua vivência do sacerdócio, é um testemunho que põe em diálogo estes elementos. De facto, por um lado, saber que as pessoas procuram Jesus Cristo e ele naquele momento recebe um sacramento que lhe dá essa capacidade de trazer Cristo às pessoas, portanto. Mas depois o que sobra é sempre um mistério que fala. Pois, é muito bonito isto, não há dúvida nenhuma, e profundo, não é? E profundo. Para a primeira missa, ou melhor, quando se ordenou, portanto, passado alguns dias, portanto, celebrou a primeira missa, qual é a sensação de celebrar a primeira missa? É assim, alguma coisa de especial? É normal? Ora bem, não é habitual por ser a primeira vez. No meu caso, aliás, na Diocese de Viseu, a experiência da primeira missa é sempre uma experiência especial. Na Diocese de Viseu temos desde muito longe, mas sobretudo a partir de Dom António Monteiro, que foi o bispo antes de Dom António Marto, a primeira missa é a missa da própria ordenação, porque o Dom António Monteiro tinha o hábito e o gosto de ir presidir à ordenação nas próprias terras. Uhum. Portanto, em muitas dioceses, na maior parte das dioceses, a ordenação presbiteral é na Sé. E como é na Sé, acabam por ser os padres ordenados juntos. E depois há a necessidade de, nas próprias terras, celebrarem a primeira missa. No meu caso, como de tantos outros, apesar de que hoje estamos a voltar a este esquema da celebração na Sé, por várias razões, e ótimas razões, mas no meu tempo éramos ordenados na terra. Portanto, eu fui ordenado na minha terra, ao ar livre, festa para a qual se preparou tudo, todas as pessoas, a logística, e também uma certa preparação catequética, espiritual. Pronto, aquele momento ali foi a missa onde eu concelebrei, digamos assim, onde eu pude ritualmente também participar como sacerdote, depois da ordenação, e onde, ao mesmo tempo, festejava com as pessoas, com os familiares, amigos, os que vinham de longe também para a ordenação, o facto de estar ali a ser padre para o serviço da Igreja. Digamos que a primeira missa, ou melhor, a missa depois deste dia, foi à semana, juntamente com o meu parco também, a presidir, mas a sentir também o apoio daquele que estava ali ao meu lado, e era uma sensação muito agradável, portanto. Do ponto de vista litúrgico, não muito difícil, porque eu já vinha habituado a dar muita atenção a esses aspectos da liturgia, mas sobretudo por ser a primeira vez sentia que estava ali alguém ao meu lado, portanto. Mas era num ambiente muito íntimo, portanto, foi uma missa de semana, digamos assim, não foi aquela festa para a qual, na qual os olhos das pessoas estavam só concentrados no padre, portanto. Esse momento foi o momento da ordenação. Tu deste-me a mão, Eu dou-te esta canção, espero que a guardes bem. Sempre vivi como reflexo de ti, exibo os teus traços também. Guardo para depois as memórias dos dois, o que era no que se tornou. Hei de te perguntar quando te encontrar, de onde venho e para onde vou. Tu deste-me a voz, eu dei-lhe um destino atroz que o tempo não fez prever. De jeitos da experiência de vida para te enaltecer. Guardo para depois as memórias dos dois. Padre António Jorge, a missão de padre é fácil ou difícil? À primeira vista, no mundo em que vivemos, no contexto em que vivemos, no pluralismo que vivemos, não é fácil. À primeira vista, não é fácil. De facto, somos, como em tantas outras frentes, em tantas outras vocações, somos bombardeados todos os dias com provocações, com dificuldades, com, sobretudo com a tendência de se perder a identidade do padre. Mesmo esta, de ser alguém que está ao serviço, que é mediador, que é um meio e não um fim, à primeira vista. Mas, pelo lado do padre, na sua convicção, na sua vida espiritual, sobretudo, mas também no relacionamento com os outros, se o padre tem o cuidado de, como eu disse há pouco, de se construir diariamente, sobretudo na relação com Cristo, então acontece aquilo que no domingo passado, num destes domingos, ouvíamos. Vindo a mim, vós que andais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, o meu jugo é suave. Portanto, aquele que se deixa configurar a pouco e pouco com Cristo e que, vindo das canseiras da vida pastoral, se concentra na relação com Cristo, se calhar a vocação continua a ser uma descomplicação, não é? Agora, tem que haver esta relação fundamental e fundante com Cristo, que é contínua. Não é só do dia da ordenação, é contínua. Então isto serve para descomplicar. Se não houver esta relação, este reavivar da relação, então pode ser uma catástrofe. Principalmente quando o sacerdote não omite e diz a verdade, pode chocar. Mas depois tem aquela compensação, não é? Quer dizer, sem dúvida. Não há dúvida. É nesse sentido que o padre é um profeta também, não é? Sim. Já falamos dele, mas agora para concluirmos, o que é que pensa do atual Papa, Bento XVI? O Papa Bento XVI, se calhar a mim, é o Papa que me diz mais, digamos. Já ouvi muitos colegas a dizer, mas o meu Papa foi e é o Papa João Paulo II. Sim, todos eles são Jesus Cristo, naturalmente, na sua missão, no seu ministério. Mas, falando de mim pessoalmente, é o Papa deste tempo, e por isso foi o Papa que eu, na formação em Roma, tive a graça de visitar e de estar nos fugazes 5 minutos em que pude olhar olhos nos olhos. Mas as pessoas não se comparam, naturalmente, mas este Papa ajuda-me a formular a imagem de Jesus Cristo a partir daquilo que ele diz, daquilo que ele escreve. Já há muita gente a dizer isso, não é? Que ele, de facto, a sua imagem não é aquela imagem atrativa e mediática de João Paulo II, mas a forma com a qual ele escreve e fala de Jesus Cristo, a forma como ele, a partir da palavra, se dirige, ele ajuda-nos a fazer uma imagem interior e um desenho da realidade sobrenatural, que é uma coisa extraordinária. Ele puxa por dentro, o Papa, e nomeadamente no que toca à juventude, ele faz bem a sequência com João Paulo II. Portanto, é alguém que segue o rumo da Igreja com muita fidelidade e como construção, lá está, parte daquilo que foi a missão de João Paulo II, e continua a fazer a sequência, orientando a Igreja para aquilo que deve ser o caminho da Igreja. Chegamos ao fim. Vou-lhe pedir então, para a semana, para falarmos das Jornadas Mundiais da Juventude, uma vez que hoje perdemos um pouco com outros assuntos, mas pronto, tudo bem. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo.